As aventuras no Parque Natural. Num dia muito quente de verão, o Sr. Leonardo estava a fazer a sua ronda matinal no Parque Natural em África e avistou uma manada de elefantes. De repente, ele ficou com sede e pegou no cantil, que não tinha uma única gota de água. Então resolveu dirigir-se a uma fonte ali perto para matar a sua sede. Durante o percurso, encontrou uma zebra presa numa rede de caça. Como ele tem muito amor aos animais e é um excelente guarda florestal, foi soltá-la. Mas antes, chamou a veterinária, a doutora Beatriz, pelo walkie-talkie, para verificar se a zebra estava magoada ou não. A seguir, continuou o seu caminho até chegar à fonte. Qual foi o seu espanto quando viu que tinha ocorrido um deslizamento de terra? Ele ficou boquiaberto e pegou imediatamente no telemóvel para informar as autoridades, nomeadamente os bombeiros, a Proteção Civil e os outros agentes. Num ápice, eles deslocaram-se ao local para averiguar os danos causados. O estrago era enorme, pois havia muitas árvores derrubadas, um monte de pedregulhos e lama espalhada por todo o lado. Demoraram vários dias para resolver este desastre natural. Felizmente, a fonte tão apreciada pelos turistas continuou a jorrar água fresca e com abundância. A veterinária enviou uma mensagem ao Sr. Leonardo a dizer que o lince que se tinha magoado na pata estava recuperado e pronto para voltar ao seu habitat natural. Muito radiante, ele continuou no seu posto de controlo para vigiar e proteger toda aquela zona. Com o passar do tempo, apercebeu-se que era a hora do almoço e comeu uma salada de atum com tostas e bebeu água. Mais tarde, viu gazelas a beber água do lago, um macaco a saltitar de árvore em árvore, um guaxinim à procura de comida e um esquilo a roer uma bolota. Subitamente, apareceu um camião que trazia um casal de tigres que iriam viver naquele parque natural. Todos os funcionários alegraram-se com a chegada destes incríveis felinos, porque eram os primeiros tigres a habitar naquele parque. Estes animais começaram a explorar a área e adaptaram-se perfeitamente a este novo lar. As suricatas, curiosas, viram os tigres e fugiram para as suas tocas. Os majestosos rinocerontes, muito calmamente, foram deitar-se à sombra dos pinheiros bravos. Os hipopótamos caminhavam em direção ao lago, pois estava muito calor. Os gnus assustaram-se imediatamente quando se aperceberam da proximidade dos tigres e correram velozmente para longe dali. Um urso pardo estava na nascente do rio com a sua cria a apanhar uns maravilhosos salmões. Entretanto, uma raposa traiçoeira caçou uma lebre malhada enquanto uns javalis procuravam alimento naquele território. Passado algum tempo, passeavam pelo parque uns turistas num jipe acompanhados pelo guia turístico Marcelo. Ele explicava detalhadamente as características dos animais e das plantas que viam durante a visita. No final do passeio, o Marcelo resolveu contar um pouco do passado daquele parque. O atual fundador, o Sr. Fernando, tinha encontrado uma avestruz ferida há 30 anos atrás e decidiu fundar este parque natural. A vida animal é fascinante e devemos preservar a natureza para haver um equilíbrio ambiental. Escola Básica de Santiago, 4º ano, turma A.